É um jardim, um coreto, a música e a saudade. Quem aniversariou na última sexta-feira foi a gentil funcionária da Lafique Imóveis, dona Fernanda Moraes de Ângeles, que na oportunidade recebeu de dona Maria Alice Bittencourt e senhor Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafique Imóveis, as felicitações. Felicitações bem de toda a equipe da Lafique Imóveis, de seus familiares e amizades. Parabéns pelo nível da última sexta-feira, dona Fernanda Moraes de Ângeles. Mas vamos nós com música? Vamos sim. Nós vamos atender agora a missiva que vem de Ribeirão Bonito. Ribeirão Bonito também amanhece ao som desta pedida. É ele, o senhor Júlio Monteiro, que quer ouvir do Vinícius de Moraes com João Dias, arranjo Lírio Panicali. Saudoso João Dias em Carta a Tom. Que poesia linda do Vinícius. Severino Araújo fazendo arranjo. Severino Araújo com a sua tabajara. Severino Araújo que está vivendo 70 anos como músico. Severino Araújo que recebeu no Estadão desta semana passada quase uma página falando das suas atividades musicais com a tabajara. Ele aqui com a tabajara, Severino Araújo, arranjador e clarinetista do Erivelto Lins, Praça 11. Tudo isso para ele, senhor Júlio Monteiro, que reside em Ribeirão Bonito, que quer ouvir ainda do Peter Pan, com o quinteto 4 Ases e 1 Coringa, sucesso carnavalesco, Marcha do Caracol. Nascimento Silva 107, você ensinando pra Elisete as canções e canção do amor demais. Lembra que tempo feliz, aqui saudade, Ipanema era só felicidade, era como se amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela e além disso se via da janela um cantinho do céu. Meu Redentor é meu amigo, só resta uma certeza. É preciso acabar com esta tristeza. É preciso inventar de novo amor. Nascimento Silva 107, você ensinando pra Elisete as canções de canção do amor demais. Lembra que tempo feliz, aqui saudade, Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela e além disso se via da janela um cantinho do céu e o Redentor. É meu amigo, só resta uma certeza. É preciso acabar com esta tristeza. É preciso inventar de novo amor. Levava minha casa nas costas do trem. Não pagava aluguel, nem luvas a ninguém. Morava um dia aqui, outro acolá. Lembrou Copacabana, Madureira ou Irajá. Há quanto tempo não tenho onde morar? Se é chuva, apanho chuva. Se é sol, apanho sol. Francamente, pra viver nessa agonia, eu preferia ter nascido caracol. costas muito bem. Não pagava aluguel, nem luvas a ninguém. Morava um dia aqui, um outro acolá. Leblon, Copacabana, Madureira, Irajá. Há quanto tempo não tem onde morar? Se é chuva, se é sol, apanho sol. Francamente, pra viver essa agonia, eu preferia ter nascido caracol. Há quanto tempo não tem onde morar? Se é chuva, apanho chuva. Se é sol, apanho sol. Francamente, pra viver nessa agonia, eu preferia ter nascido caracol. Tem gente que gosta de outono, tem gente que gosta de inverno, tem gente que gosta de verão, tem gente que gosta de primavera. O refinado de bom gosto gosta de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música nesta manhã. Nós vamos atender o e-mail de Dona Sônia Santana Mendes. Ela reside em Araraquara e ela diz que suas amizades, também seus familiares, todos sintonizam a nossa Rádio USP aqui de São Carlos e ela fica a ouvir esses sucessos da era de ouro do rádio. E ela gostaria, de acordo com seu e-mail, de ouvir nesta manhã de domingo, com a favorita da Marinha saudosa Emilinha Borba, rainha dos carnavais, Emilinha Borba cantando, do João de Barranjo Lírio Panicali, adaptação para o nosso idioma, portanto, Aqueles Olhos Verdes. Marlene, amicíssima da Emilinha Borba, Marlene, viva! Marlene, que aqui está conosco nesta gravação antológica do Assis Valente e O Mundo Não Se Acabou. Tudo isto, ela que reside em Araraquara, a araraquarense Dona Sônia Santana, que ainda quer ouvir do Braguinha João de Barro, com a Tabajara destacando a voz Nuno Rolan, grande sucesso carnavalesco com Nuno Rolan, Pirata da Perna de Pau. Aqueles olhos verdes, translúcidos, serenos, parecem dois amenos pedaços do luar. Mas tem a miragem profunda do oceano e trazem todo engano das procelas do mar. Aqueles olhos verdes que inspiram tanta calma entraram em minha alma, encheram-na de dor. Aqueles olhos tristes causaram-me tristeza, deixando-me a crueza de tão infeliz amor. Olhos verdes, translúcidos, serenos, parecem dois amenos, pedaços do luar. Mas tem a miragem profunda do oceano e trazem todo engano das procelas do mar. Aqueles olhos verdes inspiram tanta calma,

Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal. Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal. Um jardim, um coreto, a música e a saudade é o que você está ouvindo pela Rede USP de rádio. É a nostalgia se espalhando pela cidade. É a audição de todas as manhãs pela Rede USP de rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas, Adriano, vamos para o nosso intervalo, aliás, o último. E depois, aqui estarão conosco a dama do encantado Aracy de Almeida, a Tabajara do Severino e João Dias.